Irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos os irmãos e irmãs estejam sempre debaixo das asas do Altíssimo, na bênção do Senhor. Hoje nós vamos continuar nossa leitura bíblica, capítulo a capítulo, nossa devocional. E vamos trabalhar com o texto de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. O texto de 2 Samuel, capítulo 9, enfatiza a lealdade de Davi e nos ensina muito. É um capítulo pequenino, mas nos ensina muito. Mais uma expressão do amor é a lealdade. Mas uma característica de quem ama, dos amigos, dos familiares, é a lealdade. Não podemos jamais deixar de ser leais para aqueles que amamos. E o texto vai trabalhar muito isso. E é muito bonito. É a postura de Davi é um exemplo para nós seguirmos. Tá bem? Mas antes dessa leitura de 13 versículos apenas, nós vamos ler um texto lindo, também uma leitura enviada pelo pastor Paulo, lá do Paraná, retrato de Jesus nos Evangelhos, um chamado ao serviço, do mesmo autor que ele tem mandado a.c.barro. Então, retrato de Jesus nos Evangelhos, um chamado ao serviço. Que nós nos inspiremos tanto com essa abertura, com a leitura do texto bíblico, sobretudo. A nota de rodapé nos ajuda historicamente e uma palavra pastoral reforçando essa questão da lealdade. Então vamos para a leitura do texto que nos foi enviado, o retrato de Jesus nos Evangelhos, um chamado ao serviço. O evangelista Marcos inicia sua narrativa de forma direta e poderosa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos 1, versículo 1. Diferente de Mateus e Lucas, Marcos não apresenta a genealogia de Jesus. Enquanto Mateus traça a linhagem desde Abraão até José, e Lucas recua até Adão, Marcos e João não seguem essa tradição. Essa ausência não é um descuido, mas uma declaração teológica. Para ficar fácil para quem está ouvindo, é uma forma de enxergar aquilo que é mais importante para se colocar no texto. Então, entre os evangelistas, alguns caminharam numa direção: olha, isso aqui é mais importante, começar por isso, e os outros. Né? Vamos começar de outra maneira, e assim foi a abertura dos evangelhos. É uma declaração teológica. Em João, Jesus é o Verbo eterno. Já disse a vocês, mas vou repetir: na verdade, em João, Jesus é o Logos eterno. É a razão, é a palavra que cria. É a palavra que organiza, É a palavra que sustenta, é a palavra que dá sentido, é a palavra que está presente na eternidade e sempre será eterna. Então, em João, Jesus é o Logos eterno, o Filho de Deus, cuja origem está na eternidade. Por isso não há genealogia humana. Aí você entende. Não há genealogia humana porque ele está enfatizando outra coisa. Ele está enfatizando a eternidade. Já em Marcos, Jesus é o servo. E o servo não tem genealogia. Seu valor está na obediência, na entrega, não na descendência. Ou seja, cada evangelho, irmãos e irmãs, revela um aspecto único da missão de Cristo. Mateus trata do rei e Messias, o leão da tribo de Judá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí nós vemos as diferentes formas de tratar com o texto, né? Rei Messias, leão da tribo de Judá, realeza, destinado aos judeus. Em Marcos, ele é o servo, servo sofredor. Por isso, comparado a um boi, né? Boi como servo sofredor, aquele que é sacrificado, escrito para os romanos. Em Lucas, Jesus é descrito como o salvador compassivo, o ser humano. Trata da humanidade para gregos e outros povos, ou gentios, como nós falamos. Em João, o Filho de Deus eterno. Repito, em João, o Filho do Deus eterno, a águia. É uma visão celestial para todos os povos. No Evangelho de Marcos, Jesus é o servo obediente de Deus, inspirado em Isaías 53. O foco está nas ações de Jesus mais do que nos seus discursos. Marcos usa expressões como logo e imediatamente para mostrar a urgência com que Jesus cumpre a vontade do Pai. Hoje à tarde falava com uma irmã e falávamos disso. Urgência é diferente de pressa. O apressado, como diz o ditado popular, o apressado come cru, né? Aqui não é uma questão de pressa, mas o imediatamente fala da urgência, da determinação em fazer, como Jesus cumpre a vontade do Pai. Jesus é retratado como ser humano, como corajoso, que enfrenta o sofrimento até a cruz. O verso-chave, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Essa visão nos desafia. Em um mundo que valoriza o status, a autopromoção, Jesus nos convida ao serviço que cada um de nós encontre seu espaço no reino para servir, que o nosso testemunho, como o de Cristo, atraia as pessoas ao amor de Deus por meio de uma vida de compaixão e entrega, como eu disse, Pastor Paulo nos enviou, Paulo Bueno de Camargo nos enviou texto de A.C. Barrou. Louvado seja Deus por essa abertura. Geralmente, os alunos de teologia estudam isso no primeiro ano já. Geralmente, no primeiro ano, você vai, sem trabalhar a introdução aos evangelhos e vai ver a diferença de característica literária dos quatro evangelhos, e é bom repartir com todos os irmãos e irmãs. Que bênção! Louvado seja Deus por essa palavra. Agora, irmãos, irmãs, a lealdade de Davi. Para nós também sermos leais. Capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jônatas. Vocês devem lembrar que Davi fez uma aliança com Jônatas. Davi fez um concerto com Jônatas. Ele tinha um relacionamento de lealdade com Jônatas, filho de Saul, do rei Saul. E por causa disso ele quer saber: há alguém da família que está vivo? Porque eu preciso encontrar, fazer algo de bom por essa pe pessoa, em memória da minha amizade por Jônatas. Irmãos, irmãs, quando Davi começou a reinar, Mefibosete tinha 5 anos de idade. Agora ele já tem um filho pequeno chamado Mica, que continuará a descendência do inesquecível amigo de Davi, Jônatas. Mica, a altura desse episódio, deve estar com 25 anos aproximadamente, e os fatos aqui narrados se passaram por cerca do 20º ano do reinado de Davi, só para te situar na história de Israel. Os capítulos 9, versículo 1 a 20, versículo 26, junto com o primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, 46, são conhecidos entre os estudiosos como a história da corte de Davi e celebrados como um dos exemplos mais primorosos de narrativa histórica que o mundo antigo já produziu. Louvado seja Deus por esse registro histórico e por toda a tradição oral do povo de Israel, de outros povos também na época, mas especificamente do povo de Israel. Depois, louvado seja Deus pelo registro de tudo isso, pela palavra do Senhor que foi registrada. Versículo 2, irmãos. Isso só para falar aqui da pergunta de Davi, né? Versículo 2. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Olha só, ele não diz que é a lealdade só dele, ele diz que é a lealdade de Deus, pela aliança que ele tinha com Jonas. Que coisa linda! Irmãos, quando nós somos leais aos nossos amigos, não somos leais só por nós mesmos, mas somos leais porque Deus é leal a elas. Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Debá. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lo-debar. Então, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, para você diferenciar bem, né? Mefibosete, de filho de Jonatas, neto do rei Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: Eis aqui teu servo, Senhor. Você reparou? Era uma forma deles se apresentarem. Eis aqui o teu servo. É assim que nós temos que nos sentir em relação às pessoas mesmo. Somos servos uns dos outros pelo amor, diz a palavra. Então Davi o tranquilizou, dizendo: Não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar a bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai. Olha, todas as terras de Saul, todas as terras do avô. Davi diz: Eu vou restituir tudo que era da família, todas as terras do teu avô Saul, tudo aquilo que pertenceria a teu pai, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez referência e declarou: Ó Senhor, quem é esse teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale-o tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: Dá ao filho do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e toda a sua família. Que em nome de Jesus, nessa noite, nesse dia em que você estiver ouvindo no WhatsApp, o Senhor esteja dando de volta tudo que ele já te deu, pela aliança que você tinha para com outros homens, mulheres de Deus, e para com a aliança. E pela aliança que você tinha para com o Senhor ordene a bênção. Porque quando há comunhão, o Senhor ordena a bênção. O Senhor hoje, libere essa palavra imediatamente. Assim como Davi chamou Ziba, que hoje Deus chame pessoas e diga: Ah, Ziba, servo de Saul, o Senhor chame alguém e diga: Meu servo, e ordene, dá ao filho do teu senhor tudo que pertencia a Saul e toda a família, restitui tudo. E eu declaro em nome de Jesus que creio nessa palavra, o nosso Deus é o Deus da restituição. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos. E colherás dos frutos, para que o filho de teu senhor tenha alimento para comer. Por certo, então, ele não tinha alimento para comer. Mas para que ele tivesse alimento para comer, o Senhor ordenou a restituição através de Davi. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Isso tudo vai ser para ele, para a descendência dele, para a família dele, mas ele vai comer na minha casa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: O teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era deficiente dos dois pés, passou a morar em Jerusalém e todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não temos muito que divagar nesse texto. Nós não temos muito que especular nesse texto. O texto é claro. Primeiro, toda aquela beleza sobre as narrativas literárias do início dos quatro evangelhos. Primeiro isso. Jesus apresentado como boi, apresentado como uma águia, apresentado como homem, se a gente lembrar lá de Ezequiel, né, os quatro animais, os seres celestiais que aparentavam os verdadeiros adoradores, né? Podemos lembrar disso primeiro. Em segundo lugar, lembrar da palavra lealdade. Irmãos, nós estamos num momento de esfriamento do amor. Há um esfriamento geral do amor em nossa sociedade contemporânea, como nunca. Assim como a sociedade nunca andou tão rápido em termos de desenvolvimento tecnológico, ela nunca andou tão rápido em termos de esfriamento do amor. E um dos elementos que caracteriza o esfriamento do amor é a falta de lealdade, é o esquecimento daqueles com quem Deus estabeleceu aliança e com quem você estabeleceu aliança. Então, para eu não ficar aqui especulando, eu quero dizer hoje para você: nós estamos sendo chamados pelos quatro evangelistas a nos assemelharmos a Jesus, e estamos sendo chamados nesse texto a nos assemelharmos a Davi, e nessas semelhanças existe uma questão importante do amor, que é a lealdade por tudo que essa pessoa representa para Deus. Não é que ela representou, por tudo que ela representa para Deus, a memória dela ainda representa, a história dela ainda representa. E se ela cometeu um pecado e voltou para Deus, a história dela está marcada por esse arrependimento. Jonatas morreu segundo o coração de Deus. Se Deus tinha uma aliança com Jonatas, Deus não esqueceu dessa aliança e agora ele usa Davi para restituir tudo o que o rei Saul, o pai de Jonatas, tinha de propriedade e tudo que ele representou, então, tudo que Jonatas representou nesse relacionamento com Davi. Deus chama Davi para restabelecer ao servo dele e ao descendente vivo dele, que era Mefibosete, restituir tudo aquilo que Deus deseja restituir. Eu declaro, em nome de Jesus, que Deus restitua hoje a todos os homens com quem ele tem aliança e todos aqueles com quem ele teve aliança e aos seus descendentes. E é claro, não posso fugir disso. Nós restituímos porque amamos alguém com quem tivemos aliança, com alguém que teve aliança com Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, eu repito, nós restituímos a todos aqueles com quem Deus teve uma aliança. É claro que o único que não pecou foi Jesus, mas a pessoa pode ter pecado, mas se arrependeu, demonstrou fruto de arrependimento, manteve uma vida com Deus e Deus restabelecerá, está restabelecendo agora. E eu declaro, em segundo lugar, que Aquilo que está sendo restabelecido a Mefibosete não só está sendo restabelecido pela aliança que Jonatas tinha para com o Senhor Deus, está sendo restabelecido pela aliança de amizade, de fraternidade, de amor fraternal que Jonatas teve com Davi. Meu irmão, minha irmã, ouça isso agora. Se Deus teve uma aliança com alguém e você foi abençoado por esse alguém, faça o impossível. Ah, o possível não consegui realizar. Então faça o impossível, mas restitua em nome de Jesus por causa da aliança que esse homem ou essa mulher ou esse casal, essa família teve com Deus e abençoou a sua vida. Faça por causa da aliança dela com Deus ou delas com Deus. E em segundo lugar, faça em nome da aliança que essa pessoa teve com você, tem com você, e a memória estará escrita no livro da vida, no livro das crônicas, da história. Então, faça por causa da aliança dessas vidas com você. O ensinamento de Davi com relação à lealdade, nos ensina a amar. É lindo demais. É por causa do compromisso que essa pessoa ou essas pessoas tiveram para com Deus. E a aliança dessas pessoas para com Deus abençoaram a sua vida. Você vai fazer o impossível em nome do Senhor. Você vai descobrir meios impossíveis, porque essas pessoas abençoaram a sua vida. Em segundo lugar, você vai fazer por causa do compromisso. Agora, quem estava numa condição de dar as terras era Davi. Davi era rei de Israel. Era ele que tinha o poder, era ele que tinha a possibilidade, era ele que tinha os meios. Então, ele manda chamar Mefibosete em nome do pai dele, que é Jonatas, até em nome de Saul, que durante um tempo teve um bom relacionamento com Davi, mas aqui é claro, fica claro no texto que a aliança era com Jonatas. Então, preste atenção, meu irmão, minha irmã, faça em nome do Senhor por causa do relacionamento dessas vidas com o Senhor que abençoaram você. Em segundo, faça em nome do Senhor, o impossível por causa do comprometimento, da amizade, da fraternidade, do amor fraternal que você vivenciou com essas pessoas. E se todos nós, preste atenção, se todos e todas, se homens e mulheres, se todos e todas, cristãos e cristãs, agirem assim, nós daremos um passo extraordinário na direção da comunhão dos santos, da comunhão da igreja, como acontece lá em Pentecostes, quando ninguém mais considerava nada como propriamente seu, tudo estava à disposição de todos. Então, sabe o que eles fazem? Em nome da aliança deles com Deus, eles distribuem para os necessitados. E em nome da aliança que eles têm para com essa pessoa ou essas pessoas, em nome da aliança fraternal, em nome da aliança cristã, em nome da aliança de amor, sabe o que acontece? Você vai distribuir do que está na sua mão e vai fazer o impossível para dar o que está na mão. Não é o possível, você vai fazer o impossível, o possível e o impossível para dar àqueles que precisam, estão aleijados. Se estão aleijados, de alguma maneira, estão alijados de muitos processos. Estão aleijados e por isso estão alijados, separados, marginalizados, enfraquecidos, fragilizados. Mas sabe o que Deus vai fazer nessa noite? E vai fazer quando as pessoas ouvirem? Muita gente, mas muitas, centenas de pessoas vão fazer tudo o que está à sua mão e até aquilo que não está para distribuir aos irmãos e às irmãs que com quem Deus teve uma aliança, o caso de Jônatas, e agora a descendência de Jônatas, Mefibosete, para que eles possam herdar tudo aquilo que as pessoas precisam herdar na terra. Porque o Senhor tem o melhor dele para cada um de nós aqui também nessa terra. Que Deus nos abençoe e que haja uma revolução de amor, uma revolução na área da comunhão. E em nome dessa comunhão, nós possamos não deixar nenhum irmão, nem nenhuma irmã em Cristo, e depois até outras pessoas que não conhecem a Cristo, para que elas saibam a altura, a largura, a profundidade do nosso amor. Nós vamos distribuir comunhão, distribuir amor, distribuir lealdade, distribuir fraternidade, distribuir porções para a família inteira e vamos convidar as pessoas para sentarem à nossa mesa. Eu já vejo, pela fé, uma revolução de amor, uma revolução na área da comunhão, onde os irmãos estão fazendo, já estão fazendo, agora, o possível e o impossível para dar ao irmão e à irmã, e depois até a outros que vão conhecer o amor de Deus, o melhor que tem, para que eles saibam que o nosso Deus nos ama e não esquece as suas alianças. Que Deus nos abençoe para sempre. E nós vivamos assim para sempre em Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor, Salvador, Remidor, Libertador, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.